994, chame Centro Recife em 12685. Aguarda no portão 4. Tá, aguarda. Localizador web 6746. 6746, chame Torre no 895. 895, cuidado. Torre web 6746, já no localizador. Web 6746, baixou e travou? Vivo. Livre pouso, pistão no zero, no 20 graus, 8 nós. Livre pouso, mais 7406. Logão 606, para pushback acionamento, portão 5. Portão 5, coordenando com a equipe de solo, após o reboque da Azul, agora que já saiu do portão 1, está indo para o pátio 3. Após o Azul passar a retaguarda, está livre no 5, chame táxi. Ok, visual com Azul no, através do 04, após o mesmo, me desfigo, o 606. No 896, no portão 4, o Azul agora a sua retaguarda, após está livre, chame táxi. Você após a aeronave está autorizado, 896. 9:30, POB 175, alterna Fortaleza, 2:40. 9:30, direita até o ponto de espera, reporte pronto. Direita, noite, 9:30. 746, Solo 11, direita, Alfa, Juliette, portão 2. Direita, Alfa, Juliette, para o Guido 2, velho. Alinhar e manter o 9. Alinha e mantém o 8, 9. Uno 896 tem livre alinhar e decolar. 120 graus, 10 nós. Livre decolagem 896. Para o táxi, voo 9606, 156 a bordo, alterna Fortaleza, 4:10 de autonomia. 9606, livre táxi em frente, poste ponto espera, via Índia. E via Índia, reposte ponto espera, 1606. Salvador, que é o Azul Alfa, que ele me informando dentro do Reboque Combate 3, bom dia. Bom dia. Autorizador, ingresso 2746, Blue Jet 02. Afirmativo, portão 2. Obrigado. No 606, próximo ponto, espera. Alinhar e manter no 606. Alinha e manter pista no 0, 606. 896 aos 15, controle 1208, boa viagem. 208, 96. 896, boa noite. Salvador, boa noite, bom, 1896, bom dia. 1896, bom dia, identifique. Suba e mantenha nível 370 na saída Pouca. 370, saída Pouca, gol 1896. 3170, Scott Ident, cleared Mari arrival, descent 050, heading ETAP position. Decolagem autorizado, no 20 graus, 5 nós. Esse é o decolagem, 606. Controle no 208, boa viagem. 208, bom dia. Controle, bom dia, gol 906. 606, contato radar, subal 390, saída PUCA. 390 PUCA, ou 606. Voo no 896, Recife, 2085, alternado no 2545. 2085, 2545, 896, agora. 10-3, 1-0. Down 3, 170, pass 0070. Down 3, 170, descend 2050, 18018. Descend 2050, descend McKinney, 018, down 3, 170. Salvador, na escuta do Mike e Charlie. Siga. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque da área remota, posição de número 13 para o finger de número 3. Confirme a posição que irá prosseguir. Saindo da área remota, posição de número 13 para o finger de número 3. Ok, autorizado início do reboque, chame no time. Grato será feito, ó. Clear final, report established on localized. Report final, clear final, down 3070. 190, desse 250, tirado. Então 3520 identifica, chegada Mari, desça 1050. Identificou Mari 50, usando 3520. What's the loser? Tower, 118, decimal 95. 1995. Bye-bye. Salvador Tower, 1-8-10-3, 170, inbound to last 10, link down the aisle. Link the gear, down and lock it. 10-3-170, clear to land runway 10, wind 120 degrees, 10 knots, QNH 1018. Clear to land 1-8-10, 10-3-170. We on 70 on the ground at the 32 now right, taxi via Alpha Juliet 210 06. Alpha Juliet 06, 10 3 0.